No ar, nossa identificação. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM, 710 kHz. Música, esporte, notícia. Hora certa, Rádio Manhuaçu, em Manhuaçu, leste das Minas Gerais, pontualmente 5 horas. Neste horário, a Rádio Manhuaçu passa a apresentar Linha Sertaneja Nota 10, um desfile dos maiores cancioneiros de nossa gente e a melhor seleção musical do leste mineiro. Linha Sertaneja Nota 10, mais Brasil em sua manhã dominical. E para apresentar, chega mais Vantuil Ferreira. Alô, gente amiga, alô Minas, alô Grande Manhuaçu, alô meu Brasil, muito bom dia. Estamos aí, chegando mais em seu rádio, com mais um programão da série Linha Sertaneja Nota 10. Nosso bom dia aos nossos milhares de ouvintes e também ao senhor Antônio Cândido Alves, lá nos nossos transmissores no Planalto Caiçara. Alô, senhor Antônio Cândido, bom dia. Como é que está o clima por aí? Aqui embaixo tudo bem, né? Hoje está uma manhã realmente muito agradável, sem frio, temperatura na marca de 15 graus. E nós vamos aí iniciando o nosso programa. Antes, porém, eu quero aqui mandar um alô através aqui do nosso grande amigo, o Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, no Estadão de São Paulo. Eu mando a minha mensagem ao Zé do Rio e navegante do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga 2 FM, São José dos Campos, Estado de São Paulo. Alô, Zé do Rio, alô, navegante. Muito obrigado aí pelos elogios à minha pessoa aí na programação Bom Dia Viola. Realmente o Mota me mandou aí uma fita que me emocionou. Muito obrigado aí pelos alôs mandados aqui para mim. E nós mandamos também aí a nossa saudação ao senhor Antônio Ribeiro da Mota, São José dos Campos, ao Hélio Inácio, na Vila Zezé, em Jacareí. E vai também o nosso alô ao senhor Antônio da Mota Neto, em Monteiro Lobato, ao Lúcio, a dona Júlia, e ao Elísio Ângelo da Mota, o Motinha. Alô, Elísio, recebi a sua cartinha aí daqui a pouquinho e vamos aí atender você também aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês e conforme já disse, vai aí o meu alô, a minha mensagem de agradecimento ao Zé do Rio e navegante aí do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga FM, São José dos Campos, Estado de São Paulo. São 5 horas, 2 minutos e meio e nós vamos aí, iniciando a Linha Sertaneja Nota 10, ouvindo uma música muito bonita. Vamos tocar aí a dupla de São José dos Campos, Os Valetes, composição do Goiá, Chuvisco da Madrugada. Chuvisco da madrugada, garoa fina da solidão. Detalhos e sentimentos lavando a mágoa de uma paixão. Gotinhas de amargura, branco sentido cair ao chão. Pedaço de uma saudade matando aos poucos meu coração. Criança grande, por que me deixa neste abandono? Quem dorme sempre nos braços, às 5 da noite morre de sono. Durante minhas andanças até quiseram tomar meu trono. Mas nós somos um do outro, tu me dominas, eu sou teu dono. Que o povo fala, mas desconhece o nosso carinho. Se quando a saudade aperta, tu me procuras em meu cantinho. As horas deliciosas guardo comigo e sinto sozinho. Porque eu enfrento o mundo doce pedaço. Toaletes de Goiá, chuvisco da madrugada, fertilizante Zeringer, a certeza de uma colheita maior e a hora 5:05. Nossos agradecimentos à loja do Baú da Felicidade de Manhuaçu, Mercearia Reis, Eletrocar, Açougue Santo Antônio, Supermercado Pague Menos, Depósito de Madeiras Itamaraju e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia. 5:05. Rádio Manhuaçu 710, a frequência mais potente da região. Rodrigo Ferreira segue apresentando Linha Sertaneja Nota 10. Falou bonito, José Maria de Moraes. Vamos aí, né? Chegando mais com mais música bonita. E mais uma vez o nosso abraço ao Zé do Rio e navegante do programa Bom Dia Viola, Rádio Piratininga 2 FM, São José dos Campos. Alô, Zé do Rio, alô, navegante. Muito obrigado aí pelos elogios aí ao nosso programa aqui de Manhuaçu, a Linha Sertaneja Nota 10. É, realmente o Mota está muito aí de parabéns, porque me mandou aí uma fita gravada e fiquei um pouco sensibilizado aí pelos elogios aqui ao nosso programa. Muito obrigado ao Zé do Rio e navegante aí do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga 2 FM, São José dos Campos. É a gente daqui e vocês daí, né? Vamos aí então, divulgando o som verde e amarelo, a música mais bonita de todos os tempos. E vai aí a nossa saudação ao Antônio Ribeiro da Mota, o Mota, em São José dos Campos. Alô, Mota! O senhor Antônio Cândido Alves, manda-lhe aquele abraço aí a todos vocês aí, todos os seus familiares. Muito obrigado, o Mota. Ele que já esteve visitando aqui Manhuaçu em 18 de outubro de 1981. E é provável, né, que no final deste ano ele volte novamente a Manhuaçu. Realmente, aqui estamos de casa aberta para você e estaremos assim com muito prazer recebendo a sua visita no fim do ano, se for possível. Muito obrigado aí, o Mota. E vai também um abração aí ao Hélio Inácio. Olha aí, é lá na Vila Zezé, em Jacareí. Aquele abraço, Hélio Inácio. Alô, senhor Antônio da Mota Neto, em Monteiro Lobato. Também o nosso abração aí à dona Júlia, ao Lúcio e ao Elísio Ângelo da Mota, o Motinha. Alô, Elísio, recebi a sua cartinha. Daqui a pouquinho vamos tocar aí uma música que você pediu aqui pra gente. Vamos aí de mais música, vamos lá. Já que estamos falando aí no Zé do Rio e no Navegante, lá do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga 2 FM, São José dos Campos, nós vamos aí trazer uma composição muito bonita, é parceria, né? A primeira voz aqui, aliás, o primeiro nome aqui da composição é do Navegante. Composição do Navegante e Sonhador, Lourenço e Lorival, com Mundo Moderno. Toca! 5:08, é a Manhuaçu AM710. Onipotente, que está nas alturas, dai as criaturas da face da terra mais entendimento sobre a religião, conceder perdão para aqueles que erram. Eu estou notando que a cada passo aumenta o fracasso para todos nós. A crise aumentando a cada momento, que já vem nos tempos dos nossos avós. Diziam, ninguém mais confia em seu próprio irmão. Se alguém descobre ciência divina, morre e não ensina a mesma lição. O homem de hoje vive com anseio, procurando um meio para evoluir. Por alto que esteja, nunca fica pato. Cada vez mais alto, o homem quer subir. É a Manhuaçu, mais Brasil em sua manhã dominical. Linha Sertaneja, nota 10, 5:10. Em cada programa que a gente assiste, vê que não existe consideração. Vai tirar do filho, filho engana o pai, do jeito que vai, irmão contra irmão. É assim que vejo o povo hoje em dia, a demagogia já se espalhou. Todo mundo corre atrás do dinheiro, quem chega primeiro é o vencedor. 6:30, também aqui na Manhuaçu, Isto é Sertão, José Maria de Moraes. Grande cientista do nosso planeta, Nenê de Proveta, mostraram ao mundo. Outros conseguiram conquista na lua, assim continuam os estudos profundos. Eu faço um pedido em verso rimado, fala em alto grado, pra todos ouvir. Que a inteligência do homem só chega até certo ponto que Deus permitir. Que beleza! Nós ouvimos Lourenço e Lorival, composição do navegante e do sonhador Mundo Moderno. Fertilizantes Eringer e a hora 5:11. Fertilizantes Eringer, 15 anos na terra, fazendo da terra campeã de produção. Fertilizantes Eringer, 15 anos ao lado, o agricultor faz a riqueza da nação. Erga um brinde agora, a grande certeza de plantar melhor. Fertilizantes Eringer para uma colheita maior. Fertilizantes Eringer, 15 anos no seio da terra. Mercearia Cidinha, tudo para seu lar. Aberta inclusive aos domingos até meio-dia. Com entregas a domicílio. Cidinha, a sua mercearia. Avenida Salim Nassif, 772. Telefone 331-2953. Manhuaçu. Loja do Baú da Felicidade, venda e troca de carnês por mercadorias à sua escolha. Loja do Baú, Rua Antônio Velerson, 723, Manhuaçu. Açougue Santo Antônio, carnes bovina e suína, linguiça e carne seca especial. Açougue Santo Antônio, direção Ralph Teixeira, o amigão. Rua Antônio Velerson, em frente ao estádio JK. Telefone 331-1487, Manhuaçu. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia. Assistência médica e dentária. A nova diretoria, legalmente constituída, está sempre a seu dispor. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia. Ao lado do homem do campo. Olha a hora, gente amiga. Uma informação para Fertilizantes Eringer. A certeza de uma colheita maior. 5:13. Aqui a música de nossa gente. A Rádio Manhuaçu segue apresentando com Vantuil Ferreira, Linha Sertaneja Nota 10. Falou bonito, Rosângela Prates. Olha aí, gente amiga, vamos em frente com a Linha Sertaneja Nota 10 aqui pela Manhuaçu, a M710. Nós vamos aí mandar aquele abraço ao Elísio Ângelo da Mota, lá em Monteiro Lobato, no Estadão de São Paulo. Alô, Elísio Ângelo da Mota, o popular Motinha, eu recebi a sua carta, hein? Muito prazer aí em conhecer você também, né? Pelo que você disse aí na carta, é irmão do Mota, por sinal, gente nossa também. Muito obrigado aí, você, Motinha, pela sua ligação aqui ao nosso Linha Sertaneja Nota 10. E vai também aí o nosso abraço ao senhor Antônio da Mota Neto, também pro Lúcio, pra dona Júlia, enfim, pra todo o povão aí de Monteiro Lobato, aí do bairro Taquari. Um abraço aí para todos vocês e vamos aí agradecendo também mais uma vez o Zé do Rio e o Navegante. Alô, Zé do Rio, alô, Navegante. Realmente a fita que você gravou aí o programa na Rádio Piratininga 2 FM, São José dos Campos, São Paulo, muito me comoveu. Realmente fiquei muito satisfeito em saber que você também batalha aí, aliás, vocês, né? É o Zé do Rio, o Navegante. Vocês batalham aí pela música nossa, o som verde e amarelo. Muito obrigado aí. E vai também o nosso abraço aí ao Mota. Alô, Mota. Alô, Hélio Inácio. Aí na Vila Zezé, em Jacareí. Muito obrigado aí pela ligação de vocês aqui ao nosso programa. E nós vamos aí atender então o Motinha com este som, beleza. Antes, porém, é o rancho que hoje tá meio vazio, né? Hoje tá só o Zé Lucas de Paula e o João Laurindo, né? É o pessoal, o trio, né? A gente vinha apresentar aqui hoje. Aliás, o trio iria se apresentar aqui hoje, mas tá um pouco cansado. E nós teremos um show hoje em Luisburgo. Alô, amigos aí de Luisburgo, hoje estaremos aí com Nil, Ney e Nelinho do Acordeão. Um abração aí pro povão de Luisburgo. Vamos aí, então, tocar música. Vamos trazer o trio Parada Dura, Creone, Barrelito e Mangabinha. Vamos lá, Mangabinha, puxa o fole. Em 1900, no estado da Bahia, ilha, o ricaço fazendeiro, por nome de Ginia, leu a sorte do seu filho com a cigana Maria. Ela disse, meu amigo, me corta o coração, mas se veio pra saber, vou lhe dar a explicação. O seu filho vai morrer no chifre do boi do O fazendeiro Jeremias mandou chamar o empregado. Vai buscar o boi do pão, deixa ele encurralado. Amanhã rompendo o dia, o boi vai ser degolado. O moço era obediente, no cavalo foi montando. Saiu pelo pasto afora, com o coração sangrando. Desceu o chapéu no rosto, pra ninguém lhe ver chorando. Mataram o boi do pão, os anos foram passando. A cabeça do animal no quintal ficou rolando. Naquele mesmo lugar, o menino estava brincando. E na hora do almoço, a sua mãe lhe chamou. Garoto saiu correndo, numa pedra atravessou. Caiu na ponta do chifre do boi que seu pai matou. Naquele sertão bravio, nada puderam fazer. Foram chamar o doutor, ele não pôde atender. O seu pai em desespero, vendo seu filho morrer. Menino falou baixinho, papai preste atenção. Eu vou pra junto de Deus, me tenha no coração. Meu destino era morrer no chifre do boi do pão. Fertilizantes Eringer e a hora certa, 5h18, tivemos o trio Parada Dura, Boi Tufão, confirmando a hora, 5h18. Mercearia Reis, de tudo um pouco e tudo por menos. Mercearia Reis, vendendo barato. Rua Antônio Velerson, 415, telefone 331-2974, Manhuaçu. Atenção, agricultor, guarde sua safra com sacos de primeira qualidade. Na Sacaria Mineira, sacos de diversos preços. Sacaria Mineira, Rua Melo Viana, ao lado da Camig, em Manhuaçu. Material para construção, Edson de Oliveira, tintas Coral, cimento Paraíso, azulejos, cerâmica, ferragens, material elétrico e hidráulico. Edson de Oliveira, material de construção, Avenida Barão do Rio Branco, 322, telefone 331-1200. Edson de Oliveira, distribuição de gás, telefone 331-1274, Baixada Manhuaçu. Eletrocar, baterias novas e reformadas com 6 meses de garantia, elétrica em geral. E atenção, ruralistas, na Eletrocar também baterias para picapes e jipes. Eletrocar, Rua Antônio Xavier, em frente à rodoviária Manhuaçu. Alô, amigos de Luisburgo e adjacências, não percam aí hoje um grande show com Nil, Ney e Nelinho do Acordeon. Nós estaremos aí marcando presença na inauguração da energia elétrica de Luisburgo. Estará também presente o prefeito municipal de Manhuaçu, Fernando Lopes, e demais autoridades. 5h20. A Veterinária e Casa do Fazendeiro, uma só organização para bem servi-lo. Produtos agrícolas e veterinários. A Veterinária e Casa do Fazendeiro, a serviço do homem do campo. Rua Amaral Franco, 490 e Rua Antônio Velerson, 26, Manhuaçu. Fertilizantes Eringer e a hora certa, 5 horas, 20 minutos e meio. Rádio Manhuaçu, mais Brasil em sua manhã dominical. Pantuil Ferreira segue apresentando Linha Sertaneja, Nota 10. Falou bonito, José Maria de Moraes. Vamos aí, avançando com mais música. E mais uma vez aquele alô ao Zé do Rio e Navegante aí, do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga 2 FM. São José dos Campos, olha aí, gente amiga, eu recebi aqui uma fita, né, gravado aí, o seu programa aí, e o Mota me mandou essa fita, e eu fiquei realmente agradecido e comovido, e ao mesmo tempo mando aquele alô aí a todos vocês, muito obrigado mesmo, e vamos aí tocar mais música, vamos trazer aí a composição do Romerim, cantando novamente aqui no programa Os Valetes, Madrugada, toca! Tu que foste companheira da minha felicidade, tu que és o paraíso onde ela está vivendo. Diga aquela minha amada que por ela estou morrendo. Diga aquela minha amada que por ela estou morrendo. Madrugada, o teu perfume deixa os lábios dela secos. Onde te terei ciúme quando a lua com seu brilho se apagar na imensidão. Madrugada será dia, eu choro a solidão. Madrugada será dia, eu choro a solidão. Na esperança que ela volte pra matar essa saudade. Beleza, Os Valetes de Romerim, Madrugada. E nós vamos seguindo aqui pela Manhuaçu com a Linha Sertaneja, Nota 10. O nosso abraço também, mais uma vez, ao senhor Antônio da Mota Neto, em Monteiro Lobato, ao Lúcio, à dona Júlia, e também ao Elísio Ângelo da Mota, o popular Motinha. Alô, Hélio Inácio, na Vila Zezé, em Jacareí, São Paulo. O nosso abração também, mais uma vez, ao Zé do Rio e Navegante, aí do programa Bom Dia Viola, da Rádio Piratininga FM 2. Vamos tocar para frente a Linha Sertaneja com mais música. Alô, senhor Antônio da Mota Neto, esta é para o senhor. Eu sei que o senhor gosta. Cantando para nós, Liu e Léo. Na invernada marcada. Gosto de uma serenata quando a noite é enluarada. Se estou junto com meu bem, não me lembro de mais nada. Só não consigo esquecer o cantar da passarada. Léo, o que eu gosto mais.